diga como eu cheguei. Tirar a mesma onda que eu tirei com os manos da Coab. Todo mundo à vontade. Esquinas da Coab. Assim que é. Tamo na corrida, aí tá no sangue. Assim que tem que ser. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Rap real da rua, realista. Bem da vida, experiência, lealdade, respeito. Da Coab é existência, um grande proveito. Banca forte, uma sequência. União e bom senso que nos causa resistência. Um sonho perfeito, amor, sentimento. Lembrança de velhos tempos. Entre prédios mofados, rancor e constrangimento. Vários edifícios, garagens em área de risco. Muito deciso, aqui prossigo, vivo nisso. Reivindico pelo povo, sofrido e esquecido. Vários bichos soltos por instinto, vão sorrindo. Talvez arrependido, mas escrito no livro divino. Aos 25 teve um sonho inesquecível. Feriu com ferro, agora sofre o seu próprio vício. Enquanto a isso, não omite, fico tranquilo. Venho do 12, conhecido como sítio tranquilo. Agitado, meu dia venenoso. Escolhe o lado do Coringa, tente a sorte, entre no jogo. Confirmado, aliado, sabe o jeito, faz proveito. Vive disposto e conhece o bom respeito. Pela honra de um bandido, a própria infância já não vale nada. Bom é esquecer, são tempos de amadurecer. Na cabeça só foi sonho adolescente com poder. Como um riacho que corre, relógio nos persegue. Presente é passado e o futuro muito breve. Infância inocente, dor e muito amor. No futuro, travessura se divide em um tambor. Permanente na minha mente, lembranças do passado. Lenda, talvez mito, digno de ser lembrado. Depois de um futebol pegado, um assassinato. Mateus falece na Coab e é feriado. O brilho das correntes intenso, guardo na lembrança. Pessoa errada, e Deus faz isso na vingança. Amigo de verdade para bons e maus momentos. Várias caminhadas e seu ganga sempre atento. Preocupado com o movimento que eu tô fazendo. Vê se fica atento e cumpra sua missão direito. O fogo aqui nos guia, mel pra durar vida. Máfia, louco, lixo pra seguir o dia a dia. Respeito que gerou. Quanto forte uma sequência. Resistência não faltou. Lealdade ao chão que piso. Sítio irei plantar. Amizades verdadeiras. Esse é um bom lugar. Continuam as desgraças por aqui. O tempo passa, coisas mudam. Tô depressa, se piscou, levou de graça. Ótimas épocas, brilho para alguns. Num passe de mágica se curnou mais um. Será que é consequência de toda essa pobreza? Droga, violência que nos leva a decadência. Talvez pela riqueza, imagino que se esqueça. O sonho da coroa bem bonito em uma mesa. O clima ameaça, meu diploma que embaça. Crescendo com desgraça, sempre exposto a uma lata. Mundo difícil, pouco acesso, só tu sabe. Mas a realidade não é barreira pra sua vontade. Aí desculpe a sinceridade, mas guerreiro de verdade batalha. Vai pra salto, prova na capacidade. Ser exemplo, honestidade. Estado, pulso, firme, vem do 12 a humildade. Mesma onda que eu tirei com os manos da Coab.